Bulldogue fantasma, maconheiro de primeira, que se foda a farta, mafia. Gosto de inalar a fumaça. Essa porra é a parte 2 junto com os parceiros. Eu amo fumar a Mary Jane em qualquer lugar. No carro, na praia, de noite ou de dia, eu sentado no meu sofá. Pego a seta de chave, o bagulho, olhando pros lados, tomei isso em todos os filha da puta, defada colada. Tá ligado que logo eu engulo, mas o que eu quero mesmo é tragar. Não vai adiantar, não quero que nenhum desgraçado venha me irritar. Quero viajar, olhar o mundo com outra visão, me satisfazer, devolar pra outra dimensão, esquecer a podridão. O olho fica vermelho e a pupila dilatar. Que se foda a seringa, o pó e o crack que matar. Pensamentos fluem no interior da minha mente. Ideias boas e ruins aparecem intensamente. Consequentemente, não olho pra trás, eu olho pra frente, bem feliz, esquecer o passado e viver o presente. Ei, camarada, seu olho tá que nem de chinês. Manda Mary pra mim que chegou novamente a minha vez. Nossa fumaça exala, exala, cadê a bomba? Passa, passa, quero ficar alto, alto, alto e não de graça. Abro o cadeado da minha mente, deixo ela completamente aberta. Adoro me entorpecer com a erva, mas com a polícia eu tô sempre alerta. Eu amo a Mary Jane, eu amo a Mary Jane, eu amo a Mary Jane. Quando nós fumamos, nossa mente vai além. Se quiser treta, pode vir que aqui tem. Brá! Quando nós fumamos, nossa mente vai além. Vai além. Quando nós fumamos, nossa mente vai além. Se quiser treta, pode vir que aqui tem. Brá! Quando nós fumamos, nossa mente vai além. Chega mais minha princesa e me leve para o céu. Casamento é perfeito toda noite, lua de mel. Cartel do bom, quadrilha representando. Fumar o no forte, ver os navios passando. Se quer treta aqui tem, se quer tiro aqui tem. Só não se ilude que a aparência vacilou. Bem, amém, abençoe esse luar que ilumina nossa fumaça. Junto com a Mary Jane, a gente tá em graça. Já tá tudo aqui, só falta o culo, mim. Demorou, de chada, perto do bodino. Fica em choque, os homens aqui não vai invadir. Se o Zé me brotar, eu não vou engolir. Não tenho culpa se existe essa porra de droga. A Mary Jane nos acompanha toda hora. Seja na rua, no baile, em qualquer lugar. Onde ela passa, seu perfume fica no ar. Quando nós fumamos, nossa mente vai além. Se quiser treta, pode vir que aqui tem. Brá! Quando nós fumamos, nossa mente vai além. Vai além. Quando nós fumamos, nossa mente vai além. Se quiser treta, pode vir que aqui tem. Brá! Quando nós fumamos, nossa mente vai além. Na fumaça do consumo, do fumo eu sumo. Porém não durmo, se a bronca for minha pode deixar que eu assumo. Se perguntar, fumei para me distrair. Mas de repente você retardado fardado está aqui na minha frente perguntando até demais. Fumos para os fatos reais, porém normais com as ideais. Sou um rapaz que traz a paz que faz você viajar. Capaz sagaz ainda quer mais, não vou nem continuar. Tinha dado um 2 antes de fazer esta letra. Esquecendo escopeta, pereta, treta, só não buceta. Já fumei em Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro. Sem me esquecer de Ilha Bela quando era janeiro. No canal 5 em Baré, canal 2 Macuco. José Menino, México 70, estúdio do Cuco. Futuro haja de quietude sem pagar mané. Eu sou o Codió e hoje queimo no Itararé. Quando nós fumamos, nossa mente vai além. Se quiser treta, pode vir que aqui tem. Brá! Quando nós fumamos, nossa mente vai além. Nossa mente vai além. Se quiser treta, pode vir que aqui tem. Brá! Quando nós fumamos, nossa mente vai além. Aí gambé é comércio, espírito é favela. Pra minha religião preciso acender a vela. Pra lei não dou trégua, foda-se ela. A sequência é de chava e depois aperta. Depois só o que sobra é a maresia. Tamo na baixada, já faz parte da rotina. De noite, noite e dia, dinastia. TH, Baixada Santista. E desse jeito na calada não para. Madrugada no canal, na praia ou em quebrada. Molecada, bola enrola, acende, prende e solta. Smoke and weed toda hora. Eu levo a Mary Jane pra todos os lugares, tá ligado? Nascemos um para o outro, não sai da minha mente, me deixa mais calmo. Há vários anos que nós mantemos uma relação em harmonia. Apesar do que os outros falam sobre a nossa vida, me chamam de bobo, dizem que ela me domina totalmente. Muito pelo contrário, na palma da minha mão ela se desprende. Relação moderna que sem miséria passa a bola pro mano. Cidade de Santos legalizando estilo jamaicano, inspirando o nosso jogo a chegar ao nível que nunca chegou. Baixada Santista representando o Foja Santos, já disse acabou. Tô ligeiro nas ruas, dois sujos no palco, nombrado como o T-Bob. Simplesmente fazendo o que deve ser feito, tá no sangue, não é um hobby. Quando nós fumamos, nossa mente vai além. Se quiser treta, pode vir que aqui tem. Quando nós fumamos, nossa mente vai além. Vai além. Quando nós fumamos, nossa mente vai além. Se quiser treta, pode vir que aqui tem. Quando nós fumamos, nossa mente vai além. Depois do café, depois do almoço, depois do jantar, acendo várias bombas o dia inteiro, quero me alombrar. Que se foda quem não gosta, que se foda quem critica. Faço amor com a Mary toda hora, noite, noite e dia. O cachimbo da seda pra mim tanto faz. Tem que ser ervada boa, senão mano nem traz. Puxa, puxa, traga, traga, prende, prende, prende. Solta em poucos minutos, a fumaça já subiu pra mente. O efeito é bem louco, é melhor que de água quente. Te deixa sossegado e não te deixa inconsciente. Eu sou o Bulldog Fantasma e falo da erva pra vocês. Tá ligado, maluco, que eu queimo é três de uma vez. Sem mistura, sem galho, sem semente, sem nada. Bota fogo na merda que eu quero ver subir a fumaça. Um ou dois baseados não basta. Pois tá ligado que eu fumo que nenhum gasta. Quando nós fumamos, nossa mente vai além. Se quiser treta, pode vir que